A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. E uma das mais sórdidas artimanhas dos diretores de programas de TV, ali na sua sanha por buscar audiência, sempre foi rechear as telas das nossas TVs com uma quantidade considerável de glúteos femininos, né? Opa! Desde que os censores, né, pararam de trabalhar, perderam ali os seus cargos no fim da ditadura, até hoje em dia, qualquer atração televisiva que não se sustente ali pelo seu conteúdo principal, os caras já logo apelam pra botar uns popozões na tela. Sim. E pronto, né, cara? Cuecada de plantão já trata de garantir os números elevados de bope. Ô Alexandre, curiosidade aqui no Agente em 86. Você sabe como é que eles mediam o Ibope, na verdade, até hoje? Ah, eu acho que os caras, sei lá, catavam uma caderneta e saiam perguntando na rua. Eu nunca fui pesquisado, mas... Pois é, porque quando eu era criança, eu achava que o estúdio de pesquisa ficava ali ligando pra casa das pessoas. E eu era louco, cara, pra que ligasse pra minha casa. Aí depois, com o surgimento do Google, que tirou muitas mentes estúpidas das trevas, eu descobri que tem um aparelhinho que chama People Meter, que mede a audiência, que vê que canal que tá sintonizado. Voltando aos popozões. Voltando aos popozões, né? Mas muito antes do advento dessas paniquetes, dessas agazetes e das diabetes atuais. As diabetes são as garotas do que diabo. Não, né? Não pode comer açúcar? Isso. Então, houve uma primeira horda ali de nadegudas de plantão e fez a alegria de muitos barbados e muitos guris ali oitentistas. Haviam as boletes, que eram do Clube do Bolinha. Sim. Tinha as barretes, que eram do Barros de Alencar. Lembra do Alô Mulheres, segurem-se nas cadeiras. Alô Barbanjos, não façam besteira. Não tinha o Marquito no... Marquito, que hoje tá no Ratinho, já era do Barros de Alencar. Era do Barros de Alencar. O Barros de Alencar, a cabeça dele parecia a Estrela da Morte. E tinha uma dupla de olhinhos pequenininhos no meio daquilo. Pra quem não conhece, é o Príncipe Charles. Não tem outro semelhante. Terrível. Mas as mais famosas surgiram em nossas TVs e nas nossas vidas por conta do expert em comunicação. Estou falando de José Abelardo Barbosa de Medeiros ou simplesmente o Chacrinha. Cara, não sei se tem na internet, né? Deve ter, tem tudo nessa máquina de ver pornografia e de vigiar a vida dos outros no Facebook. O programa que deu o apelido pro Abelardo, lá em 1945, foi o Cassino da Chacrinha. Veja vocês, assim mesmo no feminino. Cara, era muito louco. Ele simulava que apresentava o programa de cueca... Né? E ele não tinha aquele discão de telefone na barriga? Não, pô, ele adotou isso aí só na TV, né? No rádio não fazia sentido nenhum ele adotar esses adereços. A tal cueca e o lençol era simulado, ele tava no estúdio ali, pô. Tinha uma sonoplastia que era uma mistura ali de cassino, saca? Barulho de roleta com chácara, galo cantando, essas coisas... E ele pegava imitadores, fingia que tava entrevistando, saca? Gente mega importante, presidente da república, essas coisas. É muito louco mesmo. O cara jogava pedra em avião. Vale a pena dar uma pesquisada. Já na TV, todo aquele circo ali com os seus calouros bizarros, seu troféu abacaxi, o bacalhau. Cara, a história do bacalhau, o programa dele tinha um patrocínio das Casas da Banha. Não existia ainda o bacalhau ali no enquanto prêmio pra galera, assim. Só que o bacalhau emperrou nas Casas da Banha, não vendia. E simplesmente... Casa da Banha também é um nome ótimo, também, né? Também é um nome ótimo. O Chacrinha simplesmente falou assim, então vocês me trazem uns bacalhaus pra cá que eu vou jogar pra galera. Então ele começou a jogar bacalhau, jogou bacalhau. Num dado momento ele não jogou mais pro público, que simplesmente acabou o bacalhau nas Casas da Banha de tanto que vendeu por conta desse merchan aí. Ele conseguiu... Que loucura, cara. Quem vai querer? O velho guerreiro sabia muito bem, né, o que era bom pro moral, também pro Ibope. bunda, né, cara? Bunda e mais bunda. E no caso do Cassino do Chacrinha, as bundas das chacretes. Eram fantásticas. E no começo sabia que as chacretes eram conhecidas como as vitaminas do Chacrinha, cara. O nome era estranho, hein, cara? É. Na verdade, ao invés de elas me vitaminarem, elas me emagreceram, né? Tanto que eu ficava pensando nelas. Aquelas caras e bocas que elas faziam. O seu pensar te emagrecia? Me emagrecia. Mas... Aquelas caras e bocas delas, né? Os atributos físicos. E os nomes exóticos. Muito garoto traiu a moça do shampoo Colorama com uma chacrete no banheiro. Você namorava com a moça do shampoo? Ela olhava pra mim com aquela cara de querer deixar meu cabelo cheiroso. Eu adorava o velho guerreiro arremessando o bacalhau na plateia, como você disse, né? O povo saía ali se estapeando pra pegar o peixe seco e que dificilmente saía inteiro, né, da parada. Era barbatana voando pra um lado, salvando pro outro. Até era muito a cabeça bom. De bacalhau surgia ali naquele rebuto. É verdade. E ele se divertia pra caramba, cara. Ele achava muito engraçado. Me parecia... Lembra das brigas do Asterix? Que sim. Era peixe voando pra todo lado. Parecia aquelas brigas da tribo gaulesa. Ah, não tinha como não ser feliz. Aquele monte de mulher que, inclusive, eram escolhidas a dedo por ele. E dizem que é a dedo mesmo, assim, viu? Reza a lenda, cara. E ele dizia uma coisa que era muito curiosa. Ele falava assim que dançarina tinha que ser boazuda. Tinha que ter colchão, peito grande... Porque o homem só gostava de mulher magra pra casar naquela época. Ele pegava? Rezava a lenda. Bom, acho que a mais famosa das chacretes, sem dúvida, foi a Rita Cadillac, né? Que, inclusive, Rita Cadillac é o nome de uma dançarina que fazia strip, acho que nos anos 40, uma francesa. Assim, é, eu ouvi falar algo a respeito. Ao fim do Cassino do Chacrinha, ela se aventurou pela música. E ela nos deu alguns clássicos aí da MPB. MPB, nesse caso, é Música Penitenciária Brasileira, porque a Rita Cadillac até hoje é considerada a musa dos encarcerados, né? É. Faz muito show nas cadeias do país. A Rita Cadillac, ela inaugurou o pornô geriátrico, né? Com uma lista grande aí de muitos filmes. É um deles, se não me falha a memória, ela transa dentro de um Cadillac mesmo. E ela chegou, inclusive, a contracenar, não sei se contracenar é o termo correto, com o Alexandre Frota. Dizem que o Alexandre Frota pediu pra... Queria a Rita Cadillac. Queria. Ah, mas ela não era minha predileta, não, cara. Qual era a sua predileta? As minhas musas inspiradoras de longos banhos eram... Eu gostava da Sandrinha Toda Pura. Oi, que a nome. Esther Bem Me Quer. Tinha a Índia Amazonense, que era outra que eu achava gata também. Mas a Daisy Cristal, a Estrela Dalva, Fernanda Terremoto, Lucinha Tititi, cara. Os nomes eram ótimos. E a Graça Portelão. Pra você ter ideia, eu comecei a gostar de rock and roll, de Led Zeppelin, por conta de uma chacrete, que era a Leda Zeppelin. Olha que nome ótimo. A Leda Zeppelin. Leda Zeppelin. O Chacrinha era insano pra criar nomes. E você, qual que era a sua chacrete predileta? Antes disso, Alexandre Moreira, lembrando os ouvintes do Agente 86 mandarem sugestões de podcast pra gente. O e-mail é falecom@agenteem86.com.br. Temos o Twitter, @agente86, Facebook, nossa fanpage, Agente em 86. Essa edição, Alexandre Moreira, foi um ouvinte que sugeriu o nome dele? Ah, é o Carlos Eduardo Franceschini, acho que é isso. Franceschini. Franceschini. Muito obrigado, ele que sugeriu aí que falássemos das chacretes. E as chacretes sempre estiveram nas nossas vidas. E você ia falar qual que era a sua predileta? Sim, eu vou falar. Era a Sandrinha Zulu. Sandrinha Zulu. E ela, cara, ela trabalhou tanto no Chacrinha quanto no Bolinha. Ah, é? No Bolinha era aquela que não ria. Ela fez o Chacrinha também? Fez Chacrinha. A mulher que não ria, eu tinha até medo dela. E você gostava dela? Gostava. Sentia uma atração eu por uma tinha, mulher séria. Porque ali pra mim era pra casar. Falando em casar, você sabe que um cara que era casado, nos anos 80, era casado... Com Bolinha. O Bolinha era estranho, porque ele adorava chamar umas travecas no programa dele.